DJ Ivan Macedo. DJ Lando. Como é que é? Lando. Joga tudo! Eu vivi, me peguei todo esse amor. E você vem dizer que não me quer mais. Não consigo esquecer nossa última vez. Foi real, juro que não sonhei. Tô correndo ao passado. Só quem sabe canta bem alto. Flavinho criticado, da Terror Bicolão de Macapá, do bairro Santo Inês. Luciano e a primeira dama Sheila, direto do Congonhas. Estúdio J4. Nada mais ficou pra trás. Se preparem! Se preparem! Ah.